las armas o complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta. Ah, meu filho, tô falando grito. O crime, as armas, só complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta. Ah, meu filho, tô falando grito. Essa fita meme, as banqueiras é mil grau no arsenal. Tem Ingratec, Mach 10 e FAL, e essas mesmo. E é sem brancha, só blindão. E vários tribolados no extremo, queimando os busão. Reivindicando com os pente lotado e deixando o estado abismado. Pelos detentos na CDR, sofrendo os maltratos. Os putos vê de qual é quando os metralha vai pras pistas. Rolo com morte de vermão nos postos de gasolina. Na certa é latrocínio pelo cifrão da Proforte. Igual a Seneca arrebentou, bate nas da Nigenol. Os catarro é mil votos com os furador aterroriza. Gastou caninja na cara, ganha joalheria de porte suíça. Chicote estrala, ameaça os bang no vapor. Tomando cacique de assalto e a casa do desembargador. A chapa esquenta, pro deputado é sem chance, é pau no gato. Cê encomenda, os KN vira de desmanche, vinga a moeda pro trato. Onde é pique moço no estilo Saddam Hussein. Graduado no crime na busca dos plaquetes 100. Direto tão aí nas agências da Tiradentes. Cheiro com a ilurdinha, que estel, foco colete. É puro pânico, cê viu, né, governador. Tsunami, tigueira, quadrilha que tocou terror. Estado de choque, depressão, pavor de sair na rua. Analisa se que a educação pública não é o presídio em Catanduva. E quanto mais maltratar, vai ter os cronistas pra narrar. Seja no crime ou no rap, é só os blindão que vai cantar. Aí todo crime, as armas, só complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta. Ah, meu filho, tô falando grito. Aí todo crime, as armas, só complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta. Ah, meu filho, tô falando grito. De pistola, fuzil, os caras tá na apetite. No veneno, os patrões, moleque controla os kits. Vai vendo, nas ruas tô vendo atual, pesadelo na fita. Nas cadeias pro mundão, minha mente blinda. O crime é passageiro, sistema pode mais. Criminosos corruptos que não dão paz. Sistema penitenciário, a oposição. Até as comidas vem com sangue, se troca por pão. Queria ver se fosse um filho, se fosse sua filha. Sem chance pra vencer, preso numa ilha. E se revoltasse quando se saísse pra rua. A liberdade cantou, mas ainda a vida é dura. Jardim de aço não regenerou ninguém. Os mano vai na captura dos plaquês de sangue. Mas só um salve, irmão, não vai pra grupo. Então fica suave com a família na disposição. Queria ver se fosse um filho, se fosse sua filha. Sem chance pra vencer, preso numa ilha. Preso numa ilha, queria ver se fosse seu filho, sua filha. Nada de ver, emboscar a truta se matando. Em porta de pá, uma pá, mãe chorando. Mãe chorando. Tô cansada de ver, mãe chorando. Tô vendo tudo, muita mãe de luto. Nas portas de cadeia com o sistema, eu não me luto. Aí todo crime, as armas, só complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta. Ah, meu filho, tô falando grito. Aí todo crime, as armas, só complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta. Ah, meu filho, tô falando grito. Relato, fundão. Na periferia nós é a crítica ferida. Somos protagonista. É o gueto, é o rap. A bandeira está erguida. Não vem com hipocrisia, sem demagogia. Quer posar de artista, flash, fotografia. Marxista, ativista, vendeu a ideologia. Mas a nossa resistência continua viva. Quem falou? Quero ver, cadê a democracia? Desatada a hierarquia. No modelo anarquista, dei a volta por cima. Quebrando os paradigmas, visto como ameaça pela promotoria. Que condena a periferia e absolve a burguesia. Troca de tiro forjado, o laudo da perícia. Pro cê ver quem morreu na covardia da polícia. A milícia ataca sem dó, extermina mais uma vítima. Infelizmente entrou pra galeria. Usa putre carniceiro, quer vender a notícia. Manipula a informação, a versão distorcida. Capitania vai vendo vários na idolatria. Abraçando a ilusão de mudança na política. Nem com Romaria isso tudo mudaria. Eu sou pessimista e sem perspectiva. Não tem como eu cantar alegria. alegria na minha rima. Se a mentira da novela ludibria as famílias, de faria de quem canta pornografia, destrói seu casamento e alicia sua filha. Tic-tac do ponteiro, o fim se aproxima. Nas palavras escritas na Bíblia, cumpre-se a profecia. O ódio predomina e o amor agoniza. O mundão está em guerra e a paz adormecida. Ave Maria, quanta melancolia, poesia desbaratina essa nostalgia. Liberdade foi negada na condena da juíza. O sorriso disfarçado no dia da visita. Ei, você tem um autoestima, a fé está naquele que nela acredita. Um salve pros cronistas, minha quadrilha é realista. Só quem é sofredor com nós se identifica. Um salve pros cronistas, yeah, yeah. Um salve pros cronistas. Aí todo crime as armas, só complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta. Tá me ouvindo? Tô falando grito. Aí voltou o crime, as armas só complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta. Tá me ouvindo? Tô falando grito. Aí voltou o crime, as armas só complementa a crônica. Os cronistas não matei o drama. O que nós vive, nós fala, o que nós sente, nós canta.